7-2-3, boa noite, taxi de Alfa, quilo para o Paz 3. Alfa, quilo, Paz 3, 1-7-3. Fique atento à aeronave da Federal iniciando o pushback no Paz 3. Sim, 1-7-2. Federal 9973. 3 a bordo, 322, Guarulhos. Rádio 3, eu no Índia, ponto de espera 1895-1014, boa viagem. Federal 9973. Rádio 3, eu no Índia, 1895, obrigado, Federal 9973. Consul de Léo, solicita que o senhor voe na proa de UNEP, o serviço estará terminado a 55 milhas. Oeste de Salvador, chame o mesmo na frequência 120, décima 1. Iniciando o visual com a 10, 1, 8, 9. 1, 8, 6, 8, complexo, chame torre 1, 1, 8, décima 1, 9, 5. 18, 9, 5, 10. Central 74, aguarde Copa, prepara a subida dela. Como 868, reporte 372. Passando 372, boa noite, 68. 868, pouso autorizado, pistão no 0, vento 120 graus com 89, altímetro no 0 no 4. 1014, livre pouso na 10, 868. Passando no faixa 3, chame táxi. Salvador, muito boa noite, é o Sideral 9973. Pronto, ponte Sideral 9973. Boa noite, Sideral 9973, visual com o banho da coluna final. Afirma. Faz o banho da coluna final ali, mantendo o zero. Após o gol ali, mantendo o zero, Sideral 9973. Boa noite, Azul 2534, informação Wii, nível 1 do que quiser. Azul 2534, acione a identificação, vai na proa de Serra Vitor 366, investida nível de voo 050. Serra Vitor 366050, Azul 2432534. Autorizado a decolar, pistão no zero, vento 120 graus, com 7 nós. Sideral 9973. Espera 2895, ajuste no 0 no 4, boa viagem, 5972. Uhum. 6224, após o Rio Retaguarda, iniciando 4, chame táxi. Boa, 2, autorização, batendo. Voo no 868, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Reportador antes da Juliette, voo no 8 também, ótimo. 1134, aguarde costa, prepare a fuga. Copiou 6224? Chamar 6224 na escuta do sal? Afirmo, 6224. Copiou a informação? Pai do Rio pode iniciar? Eu Eu tenho que aguentar mais dois minutinhos, já informa novamente para pushback, pode ser? 7, chame pronto. É, 224. 35974, pronto, recorda. Guarulhos 340 autorizado via Pesolo 1-0. Fora da pista 1-0, primeira curva à direita no perfil da Dael, Leda, Mótima. 5440, transponder, controle 19-8. 340, apareceu Guarulhos, Pesolo 1-0, curva à direita da Dael, Leda, Mótima, via Pesolo 1-0. 5440, transponder, 19-80, no controle 19-9. 5974, correto, chame pronto, no 4-3. Então, 72 na linha e decola da 1-0, vento 1-0, 0 graus, 5 nós. Bate 3 autorizado, chame o táxi. Decolador 5-2, chama controle 1-9-8, bom voo. 1-9-8, grato, bom serviço. Controle Salvador, muito boa noite, ao Rio 5972, deu colado na Dael, 1210. E o 5972, contato radar da colagem, suba via da El para nível de voo 360. 360. Subir via da El, possibilidade de, quando possível, voarmos Irumi? Ainda mantemos de saída agora na autorização. Pena sua escuta. Grato. Azul 2774, serviço radar terminado, 52 milhas sudoeste de Salvador. Chame controle Leos em 120 decima 1. 120, 12774. Poxa, né? 6224 agora sim, pronto, pega novamente. Gente, aguarde só mais um instante, a aeronave da RG vai iniciar no parte 3, sem que ela passar essa guarda, será autorizada. Mas vai ficar na guarda então, 6224. Para puxa acionamento no 2, 1124. Primeiro 2 no setor, aguarde o 9-3-4. A gente está aguardando o copy, agora o 9-3-4. Gente, só mais um minuto. 5972, vai na proa de Leda. Voando Leda, Rio 5972, grato. Geral 9973, Recife, em 125, decimal 1. 51, obrigado. .972, autorizado vá na proa de Irume. Já presente Irume, grato. Paulo, podemos confirmar para o 6224, estamos aguardando a passagem de alguma aeronave? Aeronave Rio no 43 já está finalizando, puxa. 4 no Índia, Ponte Fiel 295, ajuste 2014, boa viagem, 5974. Ponte 6224, após o Rio, autorizado no 4, chame táxi. Afirmativo, após o Rio, estaria 4, um táxi 134. 1134, quanto é a cópia? Prossegue 1134. Maceió 350, autorizado via Pesolu no 7. Decolada da pistão no 0, primeira curva à esquerda no perfil da Puca, Jamo, Aracaju. 5444, transponder 198, controle. Autorizado Maceió 350, a Pesolu 17. Quer falar 1-0 por via esquerda, Pucajama, Aracaju. 544-198, gol 1-1-3-4. Correto, aguarde pro Bush e o 1-1-3-4, número 2, setor. Guarda. Panema 2-1-2. Sem identificação, desse nível de voo 050, na proa Serra Vitor 366. Azul 4107, a sua identificação, desça a nível de voo 060, na proa do Itapê.

224 para o táxi CLP 109, autonomia de 2 horas e 20, Salvador. Está custando já o 234. Mas o 2534, complete, chame torre 198, decimal 95. Voo no 134, após o avião que a gente aguarda, iniciamos 2, chame táxi. Após o avião, reportar a táxi do 198. Boa noite, Azul 2534, 7534, Azul 2534, pistão no zero, vento 090 graus, cono 29, altímetro no zero, no 4. Sonda 10.014, 2534. 40. Sai 1340, 5974 Rio. Rio 5972, chame Recife, 125, decima 1. 5972, chamará Recife. Alguma possibilidade de ponte vanda presente para o 5974 Rio? 5974 autorizado voar na Padua de Leda. Beleza, 5974, obrigado. Controle Salvador, boa noite, voo 0098. Voo 0098. Passando identificação, desse nível de voo 070 via chegada Mari. Via chegada Mari, 070, o voo no 230, ready to copy. Yeah, American 330, ready to copy. Clear to Miami, flight level 340, via for Zulu 20, until Teresina, then S-File. Departure from runway 10 after departure, left turn, moment departure, landing transition, squawk 5451, Salvador approach, frequency 119.8. Okay, American 230, clear to Miami, flight level 3400 for Zulu 20 to Tango Romeo Sierra. The left turn after departure, Momo transition with a Neiman transition, Momo departure, Neiman transition, 5451, departure 119.8. Call me ready on gate 10. Call you ready. Chanel 6212, desça 2500, pega autorizado R9 590, reporte passando Serra Vitor 366. Azul 4107, vai na proa de Serra Vitor 366, investida nível de voo corrido. Desça até 3000 pés, ajustado na 094. 3000 pés na proa de 366, 4107. Voo 9098, desça até 4000 pés, ajustado 9094. Descendo para 4614, voo 0098. 895, agora aí. 534, no solo 05, livre à direita, solo 121, decimal 9. Livre à direita, solo 1219, azul 2534, corrente. Salvador, boa noite, azul 2534. 6224, autorizado a decolar, pistão no 0, vento 080 graus, com oito nós. Deve decolar, China, 6224. Pode esperar da ONU 0 próximo, voo 1134. Voo 1134 ali, mantém no 0. Ali, mantém no 0, voo 1134. É 224, decolado ao 06, chame controle, 19, decimal 8, bom voo. 19,8, 6224, uma boa noite. Controle, controle Salvador, boa noite, 6224, decolado. É 6224, boa noite, contato para decolagem, sobre a via UCA, corrigindo. Suba para nível de voo, 990, direto Conde. 190, direto Conde, 6224. Vamos. 4197, confirma sua velocidade indicada? Agora 250 nós. Sim. E o 5974, Recife, 125, decima 1. 1-3-4, decolado ao 08, chama controle, 1-9, decimal 8, bom voo. 1-9-8. Patrulha, eu vou 1-1-3-4. Vou 1-1-3-4, contato na decolagem, suba via PUCA, para nível de voo 350, aloque código 54. 4-4-4-4. 2-1-2, complexo, me corre 1-1-8, decimal 9-5. 4-1-0-7, autodesco até 2500 pés, autorizado aeronave Pico-9-0, reporte passando para a Vitor 366. 602-500, reporta no 366-4-1-0-7. 134, vai na prova de Jambo. Ok, dá presente, Jambo, com 1134. Xenia 212, pouso autorizado, pistão no zero, vento 090 graus, 59, altímetro no zero, no 4. Autorizado, pouso, Xenia 212. No zero, na prova de TAP, após de TAP, Xenia Vitor 366. Autorizado, Xenia para o zero, na prova de TAP, Xenia Vitor 366, 0668. Ou no 098, desça para 2506. Autorizado, aeronave que estão no zero, aporte passando Serra Vitor 366, confirme sua velocidade indicada. Está repetindo agora 2320, bom, no 098, descendo a 2500, você passará no 366. Controle Salvador, boa noite, eu lavi 27 no 3, informação isso. Tome 119, decimal 8. 1198, chamará o azul 2703. São 366, já visual 4107. Azul 4107, complexo emissor em 198, decimal 95. 895, boa, 4107. Salvador, o azul 2703, informação isso, mantém o mesmo. Azul 2703, acione identificação, está em contato radar 61 no meio setor nordeste de Salvador, vou na proa de Bonfi, para a chegada Bonfi e aposto em grau de descida. Voando Bonfi, chamarei, descida Bonfi, chamarei no grau de descida o azul 2703. Gate 10, nuclear pushback setup, call me for taxi, American 230. Clear to push and start recovery taxi from gate 10, American 230. Sem await. Ativo, desça até 4000 pés, autorizado a RNAVE, reforço passando Serra Vitor 366. Não, para 4000, reforçará o passando 366, voo no 098. Nível 90, Xenia 6224. Sente. São 372, 4107. Pono 07, pouso autorizado, pistão no 0, vento 090 graus, pono 09, altímetro no 0, no 4. Ele pouso no 0, 4107. informador 6224 acionário. Persiga. Primeiro contato com o Aero Caju lá 203190, não estou conseguindo. Você teria alguma outra frequência? Estou no 20 decimal 3, iremos entrar em contato com o mesmo, aguarde. Ok, obrigado. Pouso 098, está passando o Serra Vita 3666. Pouso 098, complexo emissor G1 no 8.95. Salvador, 8.95, uma boa noite, 098. Controle, Salvador 1624, melhor descida. 098, repaque 372. Reportará 372, 1908. Ju, vai solicitar para a descida. Marcelo, agora para a descida, então. Solicitou novamente o contato comigo? Marcelo, já está em contato com o controle. Bem, então, o serviço está terminado, 62 milhas retornando aqui em Salvador. Chame 120 decimal 3, bom voo no pouso. Ok, vai chamar 203, obrigado, vamos lá. Dando parte. D7-1-3, vou indo para o Serra Vitor 367. Serra Vitor 367, por azul 2703. Com 3600, desça 2500, pés, ajustado no 0 no 4. Autorizado R9-0, reposto passando Serra Vitor 366. Autorizado descida para 2500, pés, com 1014. Autorizado R9-0, 3600. Pô, era muito fácil, né? Que eu tudo entendi. Okay, clear to Fox Seat Taxi via the ramp to Alpha, I believe, American India 221. Salvador, o azul 2703, me dê a descida. 2713, desça 4 mil pés, ajustado 1-0 no 4. Descendo para 4 mil pés, 1-0 no 4 no altímetro, o azul 2703. Salvador 3152, boa noite, 8-0, 0-5-0, 8-0. Salvador 3152, desça 0-5-0, via chegada Mari. 098, solo 122, desvia direita, chama solo 12, um decimal 9. Salvador, vamos lá, chegou 1098. 1098, aqui tive Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, 1098. Bona 098, Alfa Juliette, portão 4. Alfa Juliette, portão 4, 098. Serra Vitor 366, estabilizado, Serra 32, 3600. Serra 3600, complexo, emissor R1, 98, decimal 95. 295, boa noite. As 2793, autorizado a aeronave pistão 0, reporte passando Serra Vitor 366. Autorizado o aeronave, reportarei Serra Vitor 366, azul 2793. Solo. Boa noite, voo no 868. Autorizado, da Wiss, autorização, Alejandro. 868, boa noite. Guarde copo, primeiro pare a subida PUC. Ah, saída PUC, aguardando, boa noite, Alejandro. And ground American, 230, full short, tower frequency, please. 118, decimal 95. 11895, thank you. Salvador, uma boa noite. Então, 3600, final ILS, corrigindo, final em nave, pistão no zero. 3600, boa noite, pouso autorizado, pistão no zero, vento 090 graus com 9 nós, altímetro no zero no 4. Autorizado pouso, pistão no zero, TAN 3600, obrigado. Bravo 3152, desça até 2510 após etapa, vou na proa de Serra Vitor 366, autorizado RNAV, reposto passando Serra Vitor 366. Bro, ready? Negative, American 230, we are having problems with our numbers, with our closeout. Roger, report ready. We'll call you ready, American 230, thank you. Salvador, o Azul 2793, passando 3, Serra Vitor 366. 2793, complexo, M Torre 1, número 8, decimal 95. 3895, obrigado. Salvador, 3600, liberado. 3600, taxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reportar antes da Juliette, 3600. O Serra Vitor 372, o Azul 2713. Tacaju 230, via Golf 677. Decola da pista no zero, primeira curva esquerda, perfil da Puca, Jamo, Aracaju. Tempo 4, 5, 7, transponder, controle 119, decimal 80. Poderia repetir o transponder, por favor? 5, 4, 5, 7. Autorizado Aracaju 230 pela Golf 677, decola da 10, curva esquerda na Pucajama Aracaju. Transponder 5, 4, 5, 7, controle 119, decimal 8, manda no pronto no 05, com 1868. Correto, chama pronto. Salvador, o Azul 2713, passando 372, baixar de trabalho. Azul 2713, fuso autorizado, pistão no zero, vento 090 graus, como 09, altímetro no zero no 4. Livre pouso para o Azul 2713. Então 3600, utilizado o ingresso via Juliette para remoto no 3 do Pátio 1. Juliette, remoto no 3, então 3600. Polo 868 após o TAM, iniciando 5, Chimitex. Pouso, a passagem do TAM está autorizada no 5, boa noite, 868, boa noite. Pouso, 1170, boa noite. 1170, Guarda de Copa, Campina Grande, prepare a PUC. 3152. Tran 3152, complexo M torre 198 decimal 95. 295, vai chamar. Eita, só 2197, a 3. Adulta 3152, boa noite, passou 366, camarita. Boa noite, Tran 3152, é parte 372. Camarada. Sete 713, Alfa Kilo Pátio 3, posição 3 Romeu. Alfa Kilo Pátio 3, 3 Romeu, posição 273. Tran 3152, pouso autorizado, pistão no zero, vento no 00 graus com 99, altímetro no zero no 4. 20, pouso no zero, Tran 3152. O 1968 para o site com 179 a bordo, alternando o material com 2 horas e 40. Pátio 1 no Índia, ponto de espera 1895, ajuste no 0 no 4, boa viagem, no 868. Ajuste no 0 no 4, dia Pátio, Índia, no ponto de espera, chama a torre 1895, uma boa noite, no 111. 1170, pronto para cópia? Pronto para cima. Campina Grande, 370, autorizado, via Pesulou no 0. Fala da pista no 0, primeira curva à esquerda, defesa da PUCA, Jamo, Zipa. 5463 transponder, controle 19-8. Ok, 370, Campina Grande, fala da Tese, esquerda, PUCA, Jamo, Zipar, Pesulou no 0. 5465-198, eu vou 1160. Correto, chame pronto para o inspecionamento no 8. American 230 now has their numbers ready. Sure, after the Airbus on short final, clear to line up and maintain runway 10. Okay, after the Airbus clear to line up and maintain runway 10, American 230. Salvador, boa noite, Marcelo 2224, estou batendo 70, frente da UIS. Rafaelito 2224, boa noite, acione identificação, vou indo na proa de TAP e aposto em Delta de descida. Boa, falou de TAP, reportagem da descida 2224.